bota a mãozinha pra cima quem tá solteiro nessa noite aí. Quem tá com saúde também, joga tudo pra cima que vai começar o show. Chegamos! O top das apresentações! Obrigado, meu parceiro Tom! Nos vidros também tem com a gente, alô, mano, Tropodígio! Chegamos, viu, mano? DJ Tiaguinho Top. DJ Tiaguinho, o top DJ do Brasil. É agora o momento. Ele é um exemplo. Ele é a inspiração. Tudo que queremos e iremos fazer é nos divertir. Já tá autorizado pro show! Já tá autorizado! Alô, terraço, cheguei! DJ Tiaguinho! Já deu pra sentir o que vai acontecer, né? O Tiaguinho Top faz show e faz mixagem. Bora que o rock tá na área, terraço! Esse rock é foda. Esse é o rock do Tiaguinho, porra! Diaguinhos. Explodiu. Agora! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. E bora dar-lhe sal. E dá-lhe sal. E dá-lhe sal. Então solta a batida de mim, isso. Eu tô no rock do Tiaguinho. No rock do Tiaguinho. Pipoca! DJ. E aí? Pega o carinho, parceiro Tropodígio, tamo junto. Alô, Adrianinho! No rock do Tiaguinho, Ele é novinho. Bora, parceiro Sinalzinho, Louquinho, Abreu também tá aí com a gente, valeu pelo carinho. Bora, Tiaguinho! Toma, toma! Ele é novinho e já tem. Amanhecer na rua, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tá com dinheiro, dá um grito. Quem tem amigo viado, dá um grito aí. Quem é do Paysandu, dá uma vaia no Clube do Remo. Quem é do Clube do Remo, dá uma vaia no Paysandu, pô! Não quer guiar, DJ. Essa vai especialmente para todas as meninas que dançam agora. Faz o caquiado, como é que é? Como é que faz? Olha, parceiro Zezinho Gomes, tá com a gente, vai abrir o carinho, viu, Zezinho? Tá com o Thiaguinho! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Deixa no escurinho, produção! Deixa tudo no escurinho! para tudo. Vai, vai, fogo, fogo. DJ Tiaguinho top, já posso tomar banho. Toma! Acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo. Tá carente, leite quente, vem babando. Tá carente, leite quente, vem babando. Valeu, parceiro Ramon, tamo junto, viu, mano? Alô, Lucas! Leite quente, vem babando. E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho. Peraí. Quem tá tomando todas hoje aí? Quem tá tomando cerveja? Pega sua latinha de cerveja aí. Quem tá tomando cerveja? Pega a latinha de cerveja. Quem tá tomando uísque também? Pega o copo de uísque e bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Agora dá-lhe uma virada de uma vez, bebê! One, two, three, vai, vai! Não é pra tocar no paredão. Enquanto o som do paredão toca, você faz o seu batom e cereja. Eu bebo e cereja. Bora, Lu! Eu bebo e cereja. Enquanto o som do paredão toca, você faz o seu batom e cereja. Eu bebo e cereja. Joga pra cima, joga pra cima, joga todo mundo, joga todo mundo. Toma, toma, toma, toma, toma. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até recordar. E aí? Que mais um dia. E a solidão me sufocou. Sonhos com. Braga, só traz o pacote pro sinalzinho. Lu Gabriel tá ali comigo. Um abraço pra você. Tá no rock, né, mano? Sei que não posso me apaixonar. Olha o patrão Jegue aí do Figurífico também. Um abraço pra você, viu, Jegue? Sei que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você. Olha o parceiro Giovanni. Vai ser o colega. Nosso amor. Não valeu. Pô, legal. Um abraço pra você, Alô Leozinho da Pop 100. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no céu olhar. Aqui, não confie. Eu sou mais sua, muito simples. Foi a parada, terraço. O mais importante é você. Sou eu. Vou viver o meu amor. Sei que sou. É pressão pra todo lado, pô. No caqueado, quem faz o caqueado é o parceiro Trombodígio. Bora aí, Bruno. Um abraço a você, viu, mano? Depois de uma temporada, a gente se reencontrando aqui em Bragança City. Um abraço a vocês. Tem moral com o Thiaguinho, viu, Trombodígio? Vai pra cima, garoto! DJ Thiaguinho. Desce com a mão no joelho, mostrando a porra da boca da bunda. Vai, me bota, vai, me coloca, vai, vai, me coloca. Meu patrão Lourinho do Balneário do Isidoro. E hoje, domingo, viu, gente? Tem Thiaguinho top de volta no Balneário do Isidoro, Lourinho! DJ Thiaguinho top. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no cão. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no cão. Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você. Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã. Vai! Na posição, vai, vai. Na posição, vai, vai. Na posição, vai, vai. É muito gagueado, bebê! O busão, só o cabelão. O sinal da pepequinha. E dele a linguadinha. E dele a linguadinha. Alô, Lourinho! Esse DJ que tá tocando. E também parceiro, todos os vídeos também tá com o Thiaguinho. Thiaguinho. Xerecão, esse DJ que tá tocando novinha, presta atenção. Ele vai patrocinar, mas tem que dar o xerecão. Tem que dar o xerecão. Tem que dar o. Na verdade, na verdade. Quem tem um amigo besta pra mulher e aponta pro seu amigo. Pode apontar pro seu amigo que é besta pra mulher. Aponta pra ele que hoje ele tá no rock do Thiaguinho. Tá no rock, tá no rock, tá no rock. Ó, eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal. E belo play, bebê. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora, minha moral. Você quis ir embora, agora embora, minha moral. Se joga! Se mil grau não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Sal. Sal. Sal. Joga pra cima. Joga pra cima. Sal. Sal. Sal. Sal. Sal. Sal. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, fa, fa, fa. Hoje tem Paulinelli do Zidoro e o bagulho vai ser doido, porra! Fa, fa, fa, fa, fa, fa. Toma! Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Hoje é bailão, acelera. One, two, three, vai! Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Alô, Lourinho, tá de moto aí, né, Lourinho, com o Thiaguinho? Partiu, bebê! O Max e a família. Ei, Aldeirinho, tá com a gente, o Briano Carinho. Alô, Bambam. One, two, three, ah, você, o meu coração querer. Já não é muito, mas não consigo. DJ Mike. Seu abraço, você quer. Pintar solteiro de verdade, canta essa pro Thiaguinho aí. Eu quero ouvir terraço. Vai ser bem. Aquela sentadinha. Chama, chama, bebê. Bota, bebê. Bota, bebê. Aquela sentadinha. Thiaguinho top. Nunca guiado, toma, toma. Joga pra cima. Sal, sal, sal. E o porada de sal, sal, sal. E o porada de sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Joga idade de sal, joga idade de sal. Joga. Alô, parceiro Giovanni. Ele poleia também com a gente. Alô, Lourinho da Pop C. O Roland também. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca. Vou dar a primeira bazucada da noite. Atenção! Atenção! Toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Meu sal. Tá bonito, bebê. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par. Toma, toma, toma. Eu vou sentar nessa novinha. Eu vou colocar. One, two, three, vai. Essa batata, batata, batata. Alô, Trombotinho, segura aí, mano. Thiaguinho. DJ Udi é o brabo, porra. Era vídeo pra mim botar e o Levi botou. Era vídeo pra mim botar e o Levi botou. Giovanni. Vamos lá, Sonselho, polegada com a gente, Leozinho da Pop 100. Alô, mano, Ronald. Essa botada, botada, botou fácil, botou fácil. Essa botada, ai, ai, ai, amor. Essa botada, botada, botou fácil, botou fácil. Essa botada. Alanzinho da Pop 110. Toma, toma, toma, vai. Tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. One, two, three, vai! You wanna keep bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Alô, Lourinho, alô, Lourinho do... Lourinho, meu parceiro, vem com a gente do Boné do Isidoro. E hoje, domingo, tem Thiaguinho de volta lá no Isidoro. E o bagulho vai ser doido, mano! Olha o patrão Davi! Na borracharia também com a gente, olha o Davi, tá aqui! Aqui! Então levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, fogo no baquim. Fogo, fogo no baquim. Fogo, fogo no baquim. Fogo, fogo no baquim. Hoje eu tô leve, mas eu sou do teu. O bagulho tá esquentando aqui no teatro! Lá vai! Lá vai, fogo! É bandido pra caralho e as novinhas não. resiste. É bandido pra caralho e a novinha não resiste. Sal, sal, só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe. Sal, sal, sal, sal. Quem vai amanhecer na rua aí, bota a mãozinha pra cima. Quem vai amanhecer no rock doido e logo mais vai pro balneário do Isidoro ver o Thiaguinho tocar o segundo tempo por lá. Sal, sal, joga pra cima. Sal, sal, joga pra cima. One, two, three. Bota o tom, bota o tom. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Joga e dá-lhe sal, joga e dá-lhe sal, joga e dá-lhe sal, joga. Essa aqui, meu parceiro Trompadinho, lembra, Trompadinho? Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Tiaguinho tá tocando, vai fumando. Tiaguinho, vai fumando. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga tudo, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Alô, Max, segura que é pra tremer tudo aí, mano. Treme, vai, treme, e doida, e treme, e doida. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. A gente bora todo com DJ Thiaguinho Top. Ele, parceiro, Sinalzinho, Luca Abreu também tá comigo. Alô, Sinalzinho, segura aí, mano. Joga pra cima, joga, joga, joga. É só botar a mão no queixinho e dar-lhe a risadinha, bebê. A putaria, a putaria no pistão vai começar. Esse é o rock do Thiaguinho. Nosso pode vai buscar, vai vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela, vem sozinho, sem desespero, dá tapa de pau nela e puxa o cabelo, vai vó, que não anda só, moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra cala com ela, representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa, ela é nossa, vai meu top! Ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom, vou falar, é do jeito que todo mundo dá valor, dá valor, toma, toma, toma, toma, vai. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar no DJ Thiaguinho Top. A caixa tá ardendo, vai. Vai começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. One, two, three, vai, vai, vai. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Moto, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tá de moto aqui no Xaveco, joga tudo, aê, bebê. Caralho, acende a... Pode apontar pra sua amiga bandida agora aí. Pode apontar pra sua amiga rock doida. Hoje ela tá solteira, porra. Tô solteira, me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira, tô solteira. Thiaguinho. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua piroca. Vem vir, vem vir, vem solteira, vem vir, vem vir. Bora tu! Inclusive tá só na rádio que vai. Deixa no batidão, deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Quem tá com dinheiro, bota a mãozinha pra cima. Quem tá com dinheiro, pode botar a mãozinha pra cima. Agora quem tá solteiro, canta essa aqui pro Thiaguinho, vai! Vai, Thiaguinho. Toca aquela pra mulher que tá solteira hoje aqui no Chaveco, Joano. Você me perdeu agora, chora. Bye, bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Alô, parceiro Zezinho Gomes, também tá com a gente. Obrigado pelo carinho, viu, mano? Vai, meu top, toca mais uma! Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. Se leva. Olha, gente, tem muito show ainda. Esse é só os quinta, papai. Vai, Thiaguinho! Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela mudou, já não sei mais o que... Canta, Teaço! Paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Eu queria o telão apagado, eu queria um escurinho, só os bins em cima da galera aí. Só os bins. Isso. Agora quem tá solteiro de verdade, tá com toda a ponta aqui nos chavecos, vai cantar isso aqui pro Thiaguinho. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte. Top chegou. Ó, ó. Presente que Deus me deu, te amo tanto. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Mexe, Thiaguinho. Mexe meus corações, bebê. Vai, meu top. Oi, amo te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração. E você deixou. Toca, Thiaguinho! Aqui. Toca aqui de Júnior Clean. Nossa canção que ela volta. Que eu vou lembrar. Atenção! Puxa bem, vai. Mistura. Treme. Treme a iluminação, treme tudo. Sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Isso, Thiaguinho. Aquela, bebê. Vai. Nem vem dizer. Ah, Thiaguinho danado! Eu era uma menina e você não se importava. pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Vai no top isso. Que tal essa daqui, ó? Essa daqui pra machucar os corações. One, two, three, já! Eu adoro quando toca em mim. Oh, é a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo é doce, me faz pirar por ti. Alto! Eu fiz tudo por você e te perdi. Eita, que a mulherada tá fim hoje, papai. Se quer, se quer, se quer mais uma, toma no top. Vai no top! Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. É uma linda história, bebê! Apresentações. Teu jeito de amar, não vou esquecer. Teu jeito de me tocar, me fala sem freio. E quem sabe canta. Meu patrão Lourinho do Balneário do Isidoro tem comigo. E hoje domingo tem a volta do Thiaguinho lá, bebê. E tá todo mundo convidado, papai! Oh! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu. Toda a minha equipe mais pólvora, me abre o carinho. Quantas vezes floresceu o amor, mas você. Eu te amo pra porra nenhuma aí! Canta! Eu. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Oh, oh, oh. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher. E quem sabe canta aí. É. Quem sabe libera a voz. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Tiaguinho Top! Tiaguinho Top! Vai! Chama! Bicho! Campiseiro apaixonado do Gugu! Mais uma! Chama mais uma do DJ! Ó, oh, ó! Oh. Sabe? Tiaguinho! DJ Tiaguinho Top! Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço, você que tem. Quem já tá loucão aí? Você que tem. Canta essa pro Thiaguinho. Eu quero ouvir de raça. E se não for você, ai, não vai ser daqui. Aquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Bora, sinalzinho, prepara daqui a pouquinho. Boneiro do Isidoro, viu, mano? Quero te ver lá do meu ladinho. Após Isidoro, partiu da Matadê! Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. E aí? Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Essa aqui eu sei que todo mundo sabe. Tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo! Tá doendo! melhor terminamos, vai. É o rock no chavego. Se prepara pra ouvir. Quando você vira o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra de correr, vai parar no nosso passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco você vai ver o seu sonho. One, two, three, vai! Se eu fosse você, eu não comemorava. Do seu lugar, eu acho que eu chorava. E que comemora quando perde o amor. Parceiro, Tropodígio, o sinalzinho mais fogo, né, galera? A gente terminou e ela tá castigando. Todo mundo tem meu coração. Vai, Thiaguinho! Fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. E sabe canta! Minha galega, minha galega. Colinho que te deseja, vai. Volta pro colinho que te deseja, vai. Vai achando que é fácil conviver com a dor. O top das apresentações. Vai achando de boa trocar o meu. E o bagulho tá doido aqui no chaveco! Quando a saudade bater, você vai chorar, vai beber, vai ligar. Você vai ouvindo, eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, um quarto risco. Você vai ouvindo, eu te amo por segundo. Por segundo. Uma adrenalina sem fim. Ei, ei DJ, Thiaguinho Doc. Acionar o CO2. Agora, meu DJ! Everybody's going to the party, have a real good time. Thiaguinho Top, humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Alô, Tropodígio! Tu lembra do tempo, né, mano? Dali, Thiaguinho! Leozinho da Pop tá com a gente, da Pop 110, gente. Aí com a gente, um abraço a você, viu, Leozinho? Tamo junto, mano! Fala, parceiro, colega da família Blucli, velho parceiro Gioviani, cantas também com a gente. Alô, Giovanni! Sinalzinho! Vai estar comigo daqui a pouquinho no Balneário do Isidoro, né, mano? Vambora! Guardado, Curigão, salte! Alô, Dadão! É o Celta Pressão da Bragancite! Quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí. Só quem tá solteiro. No escurinho, no escurinho, no escurinho. No escurinho. O top das Grandes apresentações. Prepara! Olha aí! Explodiu! As apresentações DJ Tiaguinho Top. Agora vai começar. Aponta pra sua amiga bandida aí. Aponta pra sua amiga bandida agora. Aponta pra ela. Aponta, aponta. Nunca guiado, nunca guiado. E no gingado, nunca guiado, nunca guiado, no gingado. Toma! Se parei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. E aí, bebê? DJ pro baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piroca. Fala, patrão, Lourinho, do Paulo Herdos e Dória. Um abraço pra você, viu, mano? Hoje, domingo, tem a volta do Thiaguinho. Pra quem passou as férias solteiro aí, joga tudo pra cima. Férias de verão é rave no baile do 12. Braga e orgia, todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra serrar no nosso rabo. Aproveitar que hoje tudo por conta do Kleber. Eles ficam parados. Vou serrar ele. Vou passar no nosso rabo. Tô louca de lança, chama. Olha o que acontece, velho. Louca de lança, chama. Que minha puta balança. Será que já tem uma mulher de coragem pra subir aqui no palco pra fazer o aquecimento? Já tem uma mulher de coragem aí? Uma mulher corajosa? Vem, Cleberson, não tem corajosa, não tem mulher de coragem aqui em Bragança, não, mano? Uma mulher pra subir no palco aqui pra representar a Bragança City, bora! Será que tem ou não tem? Bora, bebê, vem te puxa, papai! Tiaguinho Top, os DJs. Então me diz você aí quem respeita. Nunca fez a mão no carro. Então me diz aí quem nunca fez a mão no carro. Nas piranha eu taco, taco, taco. Olha o patrão Bebê do Curigão Salte de Bragança. Alô, Bebê! Taco, taco, nas piranha eu taco, taco, taco, taco, nas cachorro eu taco, taco, taco, taco, nas piranha eu taco, taco, taco, taco, nas cachorro eu taco, taco. Pipocou! Taco. Levanta o porta-mala, deita o banco, por favor. Levanta o porta-mala. Tropotinho, tu lembra na época? Por favor, se tu se organizar, todo mundo faz amor. Se tu se organizar, ele lembra. Se se organizar, todo mundo faz amor. Oh, oh, oh, todo mundo faz amor. Abaixa o banco, levanta os vidros, aumenta o volume. Alô, Quitão do vidro, um abraço pra você, viu, mano, tá aqui com a gente. Abaixa o banco. Olha só, 3-5, o Heineken pro homem tá com sede, porra. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Ei! Vai fuder no seu piranha dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O Tiaguinho é o piloto. Piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, vai ter que dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê, não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando, se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Minha esposa Lu do ladinho, prepara tudo aí! Ei, DJ Tiaguinho Top! Você está com o Top das apresentações. O Tiaguinho vai estourar, o Tiaguinho vai estourar, o Tiaguinho vai estourar, o Tiaguinho vai estourar, atenção, vai estourar, atenção. O Tiaguinho vai estourar, o Tiaguinho vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai fogo, fogo. Alô, Trupo G, já nota mais uma aí. Vai, Thiaguinho! Vai, DJ! Vai, DJ! Detona na moral! Vai, DJ! Vai, fogo! Então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho, toma tombo, que é piado, toma tombo! Pegando tudo! Vamos lá, embora, embora, bora, bora! Atenção, meninas, segue o baile! No caquinhado, caquinhado, caquinhado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. One, two, three, agora. E quem sabe essa, canta aí pro Thiaguinho. Não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor. Sabe essa, canta com toda a força. Me deixa assim. Você não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha. Alô, padrão Mourinho. Não me deu nem outra chance. Prepara que hoje tem Baleia do Sidora, a volta do Thiaguinho. Tem amor que eu tinha pra você. E dance, dance, dance, dance. O caquinhado, dance, dance. E bora, Thiaguinho. E bora, Thiaguinho. Vai no gingado, caquinhado, no gingado. Saudades. Eu só queria uma chance pra te provar. Você vai, bebê. Que eu vou te fazer feliz. E que seja contigo, a maneira tá com outro. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Status aí, bebê! One, two, three! Até ontem, só queria beijar na boca. Vocês. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas. Ninguém sabe cantar essa com toda a força pro Thiaguinho. Libera o som. Meu coração ficou. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar e o meu mundo parou. E a minha vida, onda da noite um dia. Bora, vambora, mexe no HD, mexe no HD, toma! Quem tá casado fica em casa e eu sou tchau, tchau. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Parceiro, na maciota. O Thiaguinho tá tocando nas empinas. A gente soca, soca, soca, soca, soca, soca, e soca, e soca, e soca na gostosa. E toma, toma, soca, e toma, soca, soca, e toma, toma, soca, soca na gostosa. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo. A pressão aumentando. Que a pressão vai aumentando. Que a pressão vai aumentando. Que a pressão vai aumentando. Mas eu queria o seguinte, ó. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Isso, produção no escurinho! DJ Thiaguinho, DJ Thiaguinho! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pra mulher que deu a volta por cima aí, joga a mãozinha pra cima, mulher. Que não depende de homem pra porra nenhuma aí. Joga pra cima, joga pra cima. Atenção, acende tudo aí, bebê. Alô, patrão Cezinho Gomes, também um abraço pra você do Thiaguinho. Toma, toma, toma, toma, toma. No que é criado, no xingado, que é criado, no xingado. É que é criado, vai, vai. Vai no xingado, vai no caqueado, no xingado, caqueado, no xingado, caqueado, toma, toma.

só na água, lutou! Água, caralho, água! Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Alô, parceiro Porti! Portinho tá com a gente ali! E a Flávia tá todo mundo! Alô, Nenê! Gatinha Evelyn também! Cega, um abraço pra você com muito carinho. Pelo que vou fazer, Arena São Benedito. Alô, alô, Renan. Já errou. Errei. Sei que novo amor exei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Oh, se vou comparar hoje o tanto que te quero. Se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova contra. Fique só brincando. Eu quero dizer que te amo. Oh, meu amor, me perdoe. Eu fiz tudo errado. Oh, quem é que tá tocando? Thiaguinho Top Oficial! Deixa que vai embora. O Top. E não tá nem aí pro que passou. Como a dependente procuro você. Ainda não descobri o remédio pressando. Preciso de amor, mas você não responde. Olha o patrão da vizinho, também tá ali com a gente. Bravo no carinho, viu, da vizinho? Parauapebas, bravo no carinho, todo mundo! De Parauapebas, conexão nos chavegos aqui, bebê! Top! Talvez você já saiba. Fala, padrão, sinalzinho, um abraço pra você também, tá com a gente! Vai do ladinho, vai estar tá comigo hoje no Valneário dos Idosos! Tiaguinho! Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou, ainda, ainda tem o seu nome em mim, também tem o seu nome. Só que tem uma tatuagem. Esse